descansar em seus braços. Descansar em seus braços e ser feliz. Confie, Deus, para amanhã mais ao Senhor. Espere lá do céu se responder. Na brisa celestial da manhã, talvez na frágil pétala de uma flor, confie que o mais ele fará. Bastará somente você crer e descansar em seus braços. Seus braços.